super sucesso romântico na voz da dupla Hugo e Thiago, Tridimensional, fechando o nosso primeiro bloco desta segundona, 6 de janeiro do ano de 2014, é o Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Passou por aqui também Fernando Sorocaba, Deixa Falar, e Cristiano Araújo e Gustavo Lima, essa dobradinha aí que deu certo, hein? É fato! Galera, eu tô indo pro intervalo comercial, né? Não preciso ficar triste não, que eu já tô voltando com a segunda sequência, trazendo aí o Top 10 Sertanejo no mês de dezembro de 2013. Você vai ficar sabendo as 10 músicas mais tocadas em todo o Brasil. Eu já tô voltando, intervalinho rapidinho. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha, já tô de volta com Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida. Segundona, 6 de janeiro do ano de 2014. É o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, trazendo para você o melhor sertanejo universitário no Brasil inteiro. É o Central do Sertanejo, que é transmitido aí em mais de 100 rádios em todo o Brasil, através do site Central da Mídia, que faz o maior sucesso, né? Vou falar para vocês aí agora uma coisa muito interessante. Olha, o dezembro mal acabou, o ano de 2013 mal acabou, e já saiu aí o Top 10 Sertanejo Oficial, as 10 músicas mais tocadas em dezembro de 2013. Olha, na décima posição ficou aí o Rio Negro Solimões, O Cowboy Vai Te Pegar. Na nona, César Menotti e Fabiano, Não Era Eu, de Paulo e Paulinho. Oitava posição, Ponto Final, Taine e Thiago. A sétima com Cafajeste, Munhoz e Mariano, Casamento do João. Na sexta, na quinta posição, Fernando Sorocaba, e também tivemos Mozão, de Lucas Luco. Na quarta posição, Luan Santana, Donzela, é a terceira posição. Segunda, Gaguinho, Hugo e Thiago, e Eu Vou Morrer de Amor, João Bosco e Vinícius, é a primeiríssima, a mais tocada em dezembro de 2013, né? Aqui no Central do Sertanejo, eu sempre falo pra vocês o Top 10, né? Vai passando o mês, quando chegar o mês de fevereiro, nós vamos ter pra vocês aí o Top 10 de janeiro aqui no Central do Sertanejo, tá bom? Vamos aí com uma, essas três agora, né, produção? Essas três músicas que vão ser tocadas agora fazem parte aí do Top 10 de todo o Brasil no mês de dezembro em 2013. Vamos começar com João Bosco e Vinícius, Eu Vou Morrer de Amor. Central do Sertanejo. E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo vem numa reboladinha, olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Bebo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Bebo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo vem numa reboladinha, olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto

mãos num só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes de saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo. E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Pra mim. Zezé de Camargo e Luciano, Teorias, Leonardo Choro e também a dupla Chitãozinho e Chororó, Eu Não Sou Nada Sem Você. Foi aí uma sequência só com grandes clássicos da música sertaneja. É das duplas aí que faziam sucesso desde quando surgiu a música sertaneja no Brasil, né? E agora estão aí com esses super sucessos até hoje em 2014. Galera, o nosso programa Central do Sertanejo tá ficando por aqui, né? Segunda-feira, dia 6 de janeiro do ano de 2014, eu tô indo nessa. A gente se encontra amanhã, terça-feira, dia 7 de janeiro. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Até amanhã. Grande abraço. Central do Sertanejo.